Era uma vez um castelo, não vivia lá ninguém. Era uma vez um castelo, não vivia lá ninguém. E quem passava por ele via isso muito bem. E quem passava por ele via isso muito bem. Quem sabe não diga, quem sabe não diga, quem sabe não diga a ninguém. Quem sabe não diga, quem sabe não diga, quem sabe não diga a ninguém. Era uma vez um pardal que espreitou numa janela. Era uma vez um pardal que espreitou numa janela. Logo toda a gente soube o que se via por ela. Logo toda a gente soube o que se via por ela. Quem sabe não diga, quem sabe não diga, quem sabe não diga a ninguém. Quem sabe não diga, quem sabe não diga, quem sabe não diga a ninguém. Era uma vez uma história num castelo misterioso. Era uma vez uma história num castelo misterioso. Não se diz como ela acaba, é feio ser curioso. Não se diz como ela acaba, é feio ser curioso. Quem sabe não diga, quem sabe não diga, quem sabe não diga a ninguém. Quem sabe não diga, quem sabe não diga, quem sabe não diga a ninguém. Quem sabe não diga, quem sabe não diga, quem sabe não diga a ninguém. Quem sabe não diga, quem sabe não diga, quem sabe não diga a ninguém.